profundas, pedras e tesouros ao seu olhar. Ó Senhor, em ti eu confio, teu temor é sabedoria. Apartar-se do mal, a verdade é em ti que encontro a vida. Dos rochedos rios brotam, a luz revela o que é precioso. Nem leão, nem ave altiva conhece o caminho glorioso. Ó Senhor, em ti eu confio, teu temor é sabedoria. Aparta-se do sabedoria encoberta aos olhos do homem, mas em ti, Deus, está a resposta, e em teu amor eu sou livre. Ó Senhor, em ti eu confio, teu temor é sabedoria. Apartar-se do mal, a verdade é em ti que encontro a vida. Está feliz.